Hotel Mediterrâneo. Reservas pelo telefone 92-2744, Avenida Parobé 2750, no bairro Charlau. E a Rádio São Leopoldo, transmitindo o baile da imigração alemã, aqui diretamente da Sociedade Orfeu, com elenco musical de Porto Alegre. Olímpio Sérgio Álvares, e vamos com música aqui diretamente da Sociedade Orfeu. O restaurante da Sociedade São Borja oferece às quartas à noite e aos sábados ao meio-dia o gostoso buffet de peixe. Aos sábados, aliás, aos domingos, almoço colonial com incrível variedade e sensacional sobremesa. Avenida São Borja, 2140, telefone 92-1723, anexo à Sociedade São Borja. Varg, Cruzeiro e Rio Sul abrem as torneiras e facilitam ainda mais a sua viagem. 4 vezes sem juro, ou então 20% de entrada e o restante em até 10 meses, com juros de apenas 4,5%. Nas passagens domésticas, 8% e... Aliás, nas passagens domésticas, 8%. 20% de desconto para tarifa individual promocional. E também 25% para grupos de até 10 pessoas ou mais. Aproveite e procure seu agente de viagem. Dos comunicadores abriu. Hoje trafegam carros modernos sobre o asfalto, bem diferentes das carretas que morosamente atravessavam as colônias da região. Casarino Magazine do Vale, uma das muitas empresas e dão testemunho do progresso de nossa terra, comemora conosco esta festa. E a Rádio São Leopoldo, diretamente. Não, pode deixar. É a Rádio São Leopoldo, diretamente da Sociedade Orfeu, com o baile da imigração alemã.